O tema aqui a ser colocado hoje é parentesco espiritual. O que, que seria o parentesco espiritual? É o contrário daquilo que a gente pensa de ser parentesco corporal, certo? Família, corpórea. Parte sempre aqui de um princípio criado pela ideia do Kardec, aqui mais precisamente no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 14, se alguém quiser se aprofundar no tema, na questão sobre, aqui no item 8, parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então hoje a gente vai colocar mais aqui em questão o parentesco espiritual, e a semana que vem vai ser mais a questão do parentesco corporal. Parte-se sempre de um princípio, de uma ideia, de uma ideologia do Kardec, que existem dois tipos de famílias em que nós vivemos, que nós subsistimos, que é a família espiritual, que é aquela que nos une através de várias e várias e várias vivências, várias encarnações nesse planeta, né? E a família corporal, que é aquela família um pouquinho mais tênue, um pouquinho mais sensível, diria assim, e de mais curta duração. O que, que acontece com os laços de sangue? Os laços de sangue são aqueles laços que a gente tem através de pai, de mãe, de irmão, tio, tia e tal. Mas que isso, com o passar do tempo e com o nosso desencarne, eles se extinguem. Agora, a família espiritual é algo assim que ela vem, eu diria assim, de milênios, de séculos. Que, pelas informações da Gênesis, é um outro livro do Kardec, informações do Livro dos Espíritos, desde a vinda de Jesus para até esse instante, até hoje, mais ou menos 2014, nós já passamos por mais ou menos em torno de 14 a 15 encarnações, cada um de nós. E vocês já tentaram imaginar quantas encarnações nós passamos e com quantas pessoas nós nos relacionamos em todas essas encarnações, em todas essas vivências corporais? Quer dizer, a gente angariou por aí uma montoeira, isso é, falando vulgarmente, né, montoeira é uma quantidade bastante grande de familiares próximos, espirituais, mas também nós angariamos aí, nós conseguimos ter uma quantidade bastante grande de inimigos espirituais, pelas nossas deficiências morais, éticas, por muitas vezes nós tentarmos, quem sabe, colocar acima de tudo os nossos instintos e não a nossa razão, a nossa sensibilidade. Então, essa família espiritual, ela é muito mais ampla. Por que que hoje se sabe disso? Se já pensaram, se fosse 150, 200, não, 200, 300 anos atrás, isso não existia. Se vocês lerem a história do Brasil, a história, digamos assim, de outros países, o que valia realmente era a história sanguínea, a história consanguínea. Uma família, ela matava pelo sangue, para defender a honra do sangue familiar. Era a honra consanguínea. Com o advento do Espiritismo, há 150, 160 anos, começou a existir maior esclarecimento sobre todas essas questões de que existem, digamos assim, tantos atritos, tantas brigas, tantas conturbações entre pessoas. E por que que acontece isso? Dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, dentro do país, dentro de uma região toda do planeta, dentro de um continente. Por que que acontece isso? Ora, acontece por quê? Porque essa família espiritual é algo que ela pode ser, assim, digamos assim, entendida como, primeiramente, como dentro de uma família, onde existem quatro, cinco pessoas, depois dentro de uma comunidade, de um bairro, onde existem 8, 10, 12, 15 mil pessoas, dentro de uma cidade, com até 1 milhão de pessoas, dentro de um país enorme. Será que todas essas pessoas elas estão colocadas aí por acaso? O acaso não existe. Existe aí sim, é uma questão de atrativo, se essa é a palavra, espiritual, das pessoas estarem aí, nessa mesma comunidade, nessa mesma família, nessa mesma cidade, nesse mesmo país, de repente no mesmo continente, por algum motivo. Primeiro motivo, por atração espiritual, por simpatia, por nivelamento, por frequência de pensamentos, por ideologias compatíveis com uns com os outros. Em primeiro lugar, se pensa isso. Em segundo lugar, não. Muitas vezes, povos inteiros são colocados dentro de um país, dentro de uma etnia, de outros costumes e de outras crenças. Para quê? Para serem provados, porque eles têm que conviver dentro daquela etnia, dentro daquela cultura, dentro daquela, digamos, daqueles usos e costumes. Por quê? Porque eles provavelmente numa outra era, numa outra encarnação, essas mesmas pessoas que foram colocadas nesses locais, eles provocaram muita conturbação, muita violência, muito ódio, quem sabe quantas mortes e quanto sofrimento. E eles estão aí hoje para tentar resgatar tudo aquilo que provocaram. Isso quer dizer o quê? Aquela primeira lei que o Kardec coloca, que é a lei da reencarnação, que é uma lei natural, ela é simplesmente simples e ela é inexorável. Ela não foge. Se eu provoquei nessa comunidade aqui de Flores da Cunha alguma coisa que provocou sofrimento de muitas e muitas pessoas, provocou sofrimento, digamos assim, de repente a morte ou outras coisas ruins para essa comunidade aqui, eu numa outra existência eu vou ter que vir aqui me redimir, eu vou ter que vir aqui e sanar de forma, digamos assim, de igual para igual com aquele mesmo problema que eu provoquei. Então, essa é a questão. A família espiritual é isso. Ela não é uma família somente onde existe uma relação benéfica, uma relação, digamos assim, de bons pensamentos, uma relação de cumplicidade, de ternura, de afetividade. Existem também relações extremamente conturbadas. Mas o que é interessante, conforme nós vamos vivendo, vivendo as nossas consecutivas reencarnações e vivências, o interessante é que os laços espirituais eles vão se ampliando. Porque no momento em que eu estou hoje aqui inserido numa família tal, eu tenho 2 filhos, uma mulher, um pai, uma mãe, tios, tias, nem todos eles fazem parte da minha família espiritual, que já passou de outras épocas. Alguns, talvez, eu nem tenha conhecido. Mas, se eu colocar a razão, a sensibilidade, colocar a sensatez, o discernimento e principalmente o conhecimento espiritual em prática, eu vou fazer com que alguns da minha família, ou todos eles, sejam, além da minha família corporal atualmente, uma família espiritual no futuro. Então, cada encarnação que nós passamos, nós vamos aumentar consideravelmente a quantidade de parentes espirituais que serão nossos futuros, digamos assim, futuros amigos, futuros pais, futuras mães, futuros irmãos. Então a coisa é muito ampla, a coisa é muito ampla, ela é uma coisa bastante até meio difícil de compreender. Por isso, então, a necessidade de colocar sempre a paciência, a calma no trato dentro de uma comunidade, principalmente começando dentro de uma família. das pessoas conseguirem se compreender, se entender, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de uma sociedade. E a responsabilidade, principalmente nessa questão, a responsabilidade dos pais, quando concebem uma criança, de saberem que essa criança, ela não vem necessariamente sendo um parente espiritual. Ele vai ser um parente, vai ser um filho do corpo. Do corpo que concebe um outro corpo. Mas não o espírito. O espírito não vem necessariamente do espírito. Se vocês querem compreender. Porque esse espírito reencarnante, olha, ele tem milênios de existência. De tempo de existência. Então a responsabilidade do pai e da mãe com seus filhos, o que, que é? De fazerem com que esse filho, essa filha, através do conhecimento, através da condução para um caminho certo na questão da ética, da moral, da intelectualidade, fazer com que essa criança, quando jovem, quando adolescente, quando adulto, realmente consiga se tornar um parente espiritual desse pai e dessa mãe, para que num futuro haja uma ligação espiritual entre eles. É uma coisa um pouquinho, talvez, um pouquinho meio difícil de compreender. Mas às vezes, a maior parte das vezes, nem sempre todos numa família, e a grande parte das vezes, e a gente vai tratar isso aí mais na semana que vem, sobre o parentesco corporal, nem sempre, e grande parte das vezes, existe uma grande, digamos assim, amizade entre as famílias. Às vezes os grandes conflitos, eles começam dentro de uma família. Então, se dentro de uma família, através de uma boa vivência, de uma responsabilidade do pai e da mãe em fazerem com que esse filho, esses filhos ou filhas cresçam através, dentro de uma lei, de um código ético e moral, dentro, digamos assim, de um conhecimento onde seu intelectual possa abrir a seus horizontes, a gente vai chegar num ponto em que todos vamos ser parentes um dia espirituais. Onde... É claro que talvez hoje seja meio utópico, mas um dia, quem sabe, parem de existir todas essas conturbações, essas guerras, inclusive por causa de problemas étnicos, religiosos, que a gente tá presenciando e que talvez provoque muitos problemas talvez mais sérios na faixa de Gaza, lá naqueles locais onde eles primam ainda, eles dão muito mais importância pela ligação de sangue, pela ligação de raça. Então é isso hoje que eu queria passar. Obrigado.